Nesses versos um pouco de mim, nessa canção vou desenhar seu rosto lindo ao tom. Deus abençoe ele, Vega Vaze. Obrigado. Obrigada.